Go, go. Na empresa Mariana, bom dia, contato radar, se você está no nível de voo 340, após o dia, meu país autorizado em Gratuleza. Gratuleza, autorizado para nível 340, tá, pois maior. Colônia 200, complete sinal, Chino Torre, 118 do sinal 95. 2, 5, 0, bom dia. Bom dia. Bom dia, Chanel 6200, avistado por volta de 0, fechando 0, vento 120 graus, 059. Bem, meu povo, 6200. Chanel 6200, centro Recife, 125 decimal 1, ao término 128 decimal 35. 125, 1235, centro decimal 1, obrigado, bom dia. Bom dia. Goma 250, cancelada a supressão de altitude, vista para 2.000 pés e a lixa na 09, autorizado sinal IMSX6, reporte estabilizado. 2.000, reportagem estabilizada. Seria possibilidade de voar direto, sério? Negativo, autorizado da presença do ar do Goma 250. Ativando o Goma 250. Direita, libere a pista 01, 21, decimal 9. Direita, 219, 19. Bom dia, autorizado alinhada 410, metro 50, 089, ajuste 0, 19, decoagem. Ah, autorizado. Ajuda qual? 0, 7, 19. Fazer 408, bom dia, autorizado para esse papo, você está no 050. Alfa Romeo Mike Echo, Veneza, Torre, 118, destino 95. Alfa Romeo Mike Echo, Veneza, Torre, 118, destino 95. Alfa Romeo Mike Echo, Veneza, Torre, 118. Para o regresso, o circuito é autorizado pela direita, pista no frete. Autorizado base e final, reporte final, baixado e travado. Autorizado a base pela direita da onda, 7, mais certo, Zulu. Azul, 27, 27 no 9, decolado aos 29, chama controle frequência 120, décima 80, boa viagem. Controle 20, décima 8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, o azul 2719, decolado, passa 1000 pés. Azul 2719, bom dia, contato radar, se você está no nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 direto Leda, azul 2719. Bola 962, bom dia, autorizado de chegada da Magiana, desce para o nível 060. Cruz do eixo, dão 0, contra embaixada travada, Mike Azul. Atrapalha o meu Mike Azul, pista no 7, foi autorizado, neto 1, 5, 0, 0, 089, ajuste de 800, 0, 9. Vamos autorizar da 7 para o Mike Azul. Não, mas tá meio complicado os horários aí. Tranquilo. Se puder, tem notícia pra você. Beleza. Vai esse voo aí. Com certeza. Faz questão. Beleza. Largo 250 Visual Campo. Luna 250, completo sinal, chama torre, 118 do sinal, nave 5. 2452, cancelada restrição de altitude, do separador de meu país, a gente chama 019, autorizado sinal e alerta, reporte estabilizado. Luna 962, autorizado TAP da presente, cancelada de restrição de altitude, do separador de meu país, a gente chama 019. Luna 962, controle. Para 3000, para o editado, cancelada a restrição de altitude. Amador, voo 1250. 50, voo. Bom dia ainda, fundo autorizado 50, checo 3, vento no 50 graus, 8 mais, ajuste 0 no máximo. Tudo bom, obrigado. Azul 4082, liberado, número 1 na aproximação. Azul 2779, Sem Centro Recife, 125 do sinal 1, ao término 128 do sinal 35. Recife 251, ao término 235, Azul 2779. Bom dia. Azul 5048, bom dia, autorizado chegada do mais de uma, desça para o nível 050. Azul 5048, inicialmente mantenha a chegada número 3 na aproximação. Autorizado LR decolar à esquerda, sentido 1-0, metro 1-3-0 graus, 8-9, 0-8-9, altitude 0-1-9. 906, adequados 40, chama o controle 120, decimal 80, ala Charlie. Sessão 5906, controle 120, decimal 80. Cornel. Sessão 5906, bom dia, contato radar, subatório nível de voo 170, após 2 mil pés autorizado direto Conde. 5970, após 2 mil pés. Voo 962, meu país autorizado, sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte mais estabilizado, ILS X-Ray, voo 900. Bom dia, está 907, mantenha o ponto de espera. Banda azul a 6 milhas fora, com uma velocidade um pouco alta. Aguarde aí no ponto de espera. Análise, inicie a redução de velocidade para 220 mais. 3.220.0043. Traço final é 190, após a passagem do tráfego da Emater. Siga a contra condição, pode estar atrasado da linha e manter a 90. 3082, horas 45, libera a pista direita, chama o céu 21, no final, 9. 219 à direita, horas 4082. Sou 962, estabilizado, ele é a sex-ray. Corona 962, complexo final, chama o povo, 118, decimal 95. 1895, deixa. 50 graus, 109, ajuste 109, decolagem autorizada. Cristiano, tá 9097. 2000, carga PLS 5048. 2, 1,5 para cima, estabilizado em DF X-ray. Bom dia, voo 962, traço avistado, continua a aproximação, guarda especialista, voo 321 da Tânia, chama decolagem 50. O vento, 150 graus, 089, ajuste 09, aguarde autorização para o pouso. Dois, pista no zero, pouso autorizado, 150 graus, 08 faz, altímetro no 09. Livre pouso no 0, com 19, lembra? 90, 17, decolado aos 47, controle 120, decimal 80, vai velho. 308, obrigado, bom final de semana, 9097. Bom dia. 9097, bom dia, contato radar, subotário nível de voo 340, após autorizado da triante direto letra. Ok, uma do letra, foi a 9097, missão 340. Azul 5048, complexo final, chame torre, número 18, decimal 95. Chama 895048. Torre azul 5048. 5048, continua a aproximação, guarde a autorização para pouso. É o número 2, traço da sede em 15 segundos para o toque. Confirma ajuste, próximo 043? 1019, 1019. Sim, chama 019, 5043. 9017. Escuta 9017. Eu tenho coisa de colagem rápida, sem parar. Sinal já a menos de 5 milhas, será autorizado após o pouso do tráfego ali em Mateus, né? Sim. 962, solo 50, direito via Foxtrot, libera a pista no solo 19. O cheque tem vento 120 graus, 089, ajuste 019, 29, pouso autorizado. 019, livre pouso 5048. Pouso 556, atleta na final, embreada azul, né, 190, após a passagem, utilizado ali, RMT. Pouso azul, ali, mantendo 556. 50, 4852, direita via Foxtrot 121, décima 9. Direita Foxtrot 121, 56, vento no 20 graus, 089, ajuste 09, decolagem na árvore. Beleza, Bom dia, contato radar, se botar o nível de voo 360, após o 260, obrigado, direto Lima. Então, 3604, bom dia, 3 lados direto 4, deixa para o nível 050. 3745, autorizado na área 4.0. O vento 150 graus 109, ajuste no 0 no 8018. 58 agora se agressando a linha e decola a cabeceira no pé. 3745. Ema 55 no centro Recife, Ema 25 decimal 1, Alpine, Ema 28 decimal 35. 25, 1, 2, 8, 3, 5, 25, 6, bom, boa. Boa tarde. 3604, pequeno desvio à direita para 60 por 15 milhas, 15 a 20 milhas, depois volta para cá. 3604, centro de desvios, após autorizado Duna. Esse para dois metais e a lista na 09, autorizado sinal Eleuça, que seja parte estabilizada. 2019, após desvio Duna. Muito obrigado, parte autorizada. Espero 5906, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência Ema 20, decimal 3. Espero 5906, controle. Espero 5906, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência Ema 20, decimal 3. 02, chama o controle 120, decimal 80, boa viagem. 120, obrigado, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, Otan 3745. Otan 3745, bom dia, contato radar, se dá para o nível de voo 360, atrás de 2000, autorizado, direto ETA. 360, após 2000, leva autorizado, Otan 3745. estacionamento no Ponte Táxi Whisky. Autorizado para o de Mátila, 13745. Informa a gente agora na 08. 10-18, tá 3704, obrigado. Centro 104, completo final, chama Torre, 118 do sinal 95. 1895, obrigado, bom fim de semana. Obrigado, galera. Controle. Oi, buenas, o TAM 3004. Patrão do Lente Romeu Bravo, mantenha em rede de visual, o agente chama 018, reporte pelo visual com Serra Isque da Italina. Alterne 1-2-8 do final 3-5. 1-2-5-1-2-8-3-5, bom dia, bom final de semana. Romeu, Novembro, Oeste, Cusco, táxi, eu estou usando, seu posição, táxi, Romeu, reporte, obrigado. Somos 1-4, direito 1-2-1, nesse valor. implante Romeo Bravo foi construído.